788 tem que ter fé em Cristo. 788 pra você chegar em casa. É, é a real do Santa Marta. 788 pra chegar lá no pico. 788 tem que ter fé em Cristo. 788 pra você chegar em casa. É, é a real do Santa Marta. Zona Sul, Botafogo, comunidade Chapa Quente é o Santa Marta. Morou, meus manos? Tem que ter fé para subir. Se esquecer qualquer caô, vai ficar ruim. É assim, todos os dias. Vejo tristeza, porém, muitas alegrias. Faça sol ou faça chuva, temos que subir o morrão, seguir na luta. Só quem é morador, para te falar. 78 anos de resistência, hoje tem bondinho, mas não posso me iludir. Babou, e a pé temos que subir. O bondinho é uma máquina, sangue bom. Confia na tua saúde, porque vem que vem. 788 pra chegar lá no pico. 788 tem que ter fé em Cristo. 788 pra você chegar em casa. É, é a real do Santa Marta. 788 pra chegar lá no pico. 788 tem que ter fé em Cristo. 788 pra você chegar em casa. É, é a real do Santa Marta. Descer, subir, subir, descer. Tranquilão, mané, qual vai ser? Vou ficar no cantão no hip hop. Demorou, depois vai ter pagode. Diversão é comigo, meu parceiro. Estamos em casa, aqui é Rio de Janeiro. Quando morro, lombra, tá ligado que é aquilo. Preconceito, me chama de bandido. Um simples cidadão que vota trabalhador, que cuida da família, honesto, sem caô. Inspira em Che Guevara, zumbi, demorou. Antigamente quilombo, hoje é morro. Cê tá ligado, sobrevive o nosso povo. Não encontraram nada, eu vou subir o morro. Santa Marta é lazer, diversão, vamos que vamos. 788 pra chegar lá no pico. 788 tem que ter fé em Cristo. 788 pra você chegar em casa. É, é a real do Santa Marta. 788 pra chegar lá no pico. 788 tem que ter fé em Cristo. 788 pra você chegar em casa. É, é a real do Santa Marta. 788 é o número de degraus de um itinerário para chegar lá no pico do Morro Santa Marta, tá ligado? Santa Marta fica situada no bairro de Botafogo, Rio de Janeiro. Aí, população do Santa Marta, muita fé e coragem. Nossa luta continua. 788 pra chegar lá no pico. 788 tem que ter fé em Cristo. 788 pra você chegar em casa. É, é a real do Santa Marta. 788 pra chegar lá no pico. 788 tem que ter fé em Cristo. 788 pra você chegar em casa. É, é a real.